digestão, e titulação. Dos compostos orgânicos. Certo? E o que, que eu falei? Qual que seria a premissa desse processo? Calor, 400 graus Celsius. A utilização de que reagente na amostra? Ácido sulfúrico. Para justamente ocorrer essa oxidação, tá, dos compostos orgânicos. E também a gente utilizava aqui a tal da mistura digestora. Vocês lembram que eu falei com vocês? Que tinham dois componentes da mistura digestora. Isso aí eu mostro aí embaixo para vocês. Depois a gente fala, porque está muito quente. É o seguinte, essa etapa, depois que eu peso a amostra, coloco o ácido sulfúrico, que é a mistura digestora, dentro de um tubo de vidro, a gente vai colocar os tubos aqui, ó, tá? Dentro desses buraquinhos, aí os tubos ficam todos aqui. Isso aqui chama bloco digestor, é onde vai fazer a digestão, tá? Esse bloco digestor, ele chega a 400 graus Celsius. Olha aqui, eu programo aqui, ó, para 400 graus Celsius, tá? Porque é a temperatura no qual ocorrerá a oxidação dos compostos orgânicos. Quando eu coloco na minha amostra o ácido sulfúrico, minha amostra fica marrom. Tá? Aí eu venho aqui, coloco, deixo as 400 graus Celsius, ligo a capela. Isso aqui é a capela funcionando, ela tá puxando o ar. Porque aqui sai um gás que ninguém tá conseguindo ficar aqui dentro, se ficar morre, viu? Porque é um gás muito forte, tá? Justamente porque tá queimando o ácido sulfúrico concentrado, então é muito perigoso mesmo. Por isso que a gente trabalha sempre debaixo da capela. Aí a gente deixa aqui para ocorrer o processo de digestão, 400 graus Celsius. Isso vai mais ou menos, dependendo da amostra, até 4 horas, então demora muito. Por isso que eu pedi para fazerem as amostras de vocês já, tá? Então, o que a gente vê lá embaixo já é depois da digestão, tá? Então, essas amostras ficaram aqui durante 4 horas com 400 graus Celsius, ok? Vocês vão ver que a amostra mudou de cor, ela fica verde, um verde translúcido, tá? Quando ela acaba essa etapa aqui de digestão. E depois a gente vai colocar um pouquinho de água destilada, aí a amostra fica um pouquinho azulada. Vou mostrar lá embaixo para vocês, tá? Mas isso aqui eu trouxe vocês aqui só para vocês conhecerem o que, que a gente utiliza, tá? Que é esse bloco digestor aqui, ok? Alguma pergunta? Não. Uma coisa, essa temperatura ela vai aumentando gradativamente, tá? Então não adianta você colocar e achar que daqui a pouquinho vai chegar no 400, demora-se quase uma hora e meia para chegar nos 400 graus Celsius. E a partir daí a gente tem que ficar monitorando, tá? Se a minha amostra está verde translúcido para eu poder tirar ela. Porque a partir do momento que ela ficar verde translúcida, significa que o processo de gestão está concluído. Aí eu desligo, tá? Desligo, tiro meus tubos, deixo ele esfriando a mais ou menos 100 graus Celsius. Quando ele chegar no 100, eu ponho um pouquinho de água destilada, só um pouquinho, porque senão ela cristaliza, tá? Aí é outro problema que a gente vai ter lá embaixo, mas tudo bem. Eu trouxe vocês só para vocês verem essa etapa aqui. Agora a gente vai lá para o laboratório todo mundo, viu? Para a gente fazer o resto. Muito obrigado. Vamos lá. Quem é beija, não, por favor. Não dá. Joga, já morre, quando É ácido isso aí, né? Nossa, É que isso é mistura digestora, é? Palma. Agora eu me pergunto como é que os animais conseguem comer isso. Ah, tá. Mistura digestora. A mistura digestora. Aí o que, que a gente faz? A gente pega 10 partes para 1. Entendeu? Aí a gente mistura e deixa assim, ó, para facilitar a vida da gente. Tá? O cobre é o azulzinho e o branco é o sulfato de sódio. Ok? Só para mostrar aqui para vocês. É, parece uma cílicazinha. A gente já deixa misturadinho assim, aí a gente vem cá, depois que pesa, coloca, se eu não me engano, 2 gramas, tá? 2 gramas da mistura digestora e 5 ml de ácido sulfúrico concentrado, certo? Levei lá pra cima, deixei lá digerir. Depois que ocorreu a digestão, eu trouxe meus tubos pra cá. Aí, eu vou entrar na segunda etapa. Engraçado, tá dobrando, mas tá bem. Na segunda etapa. Qual que é a segunda etapa do método? Destilação, certo? Olha aqui, o que, que aconteceu? Depois que eu digeri, tá? Isso aqui, na verdade, quando sai de lá, fica um verde translúcido. Aí eu venho aqui e coloco um pouquinho de nada de água destilada, tá? Porque se eu não pôr também, isso aqui vai virar um cristal, tá? E quando eu coloco aqui aquecido, eu vejo que ele estoura, tá? Isso acontece muito acidente no laboratório por causa disso. Então a gente põe só um pouquinho de água destilada e deixa aqui. Aí se eu não puder fazer essa análise no dia, eu posso tampar adequadamente, tá? Porque se entrar até mosquito que altera o teor de proteína. Eu tampo, deixo tampadinho e faço assim, imediatamente o que eu posso fazer. Aí vamos lá. Tem um papel aqui. Aqui, ó. Quero que vocês anotem esses pesos aqui, ó. Cada grupo. O grupo 1, o tubo, é o 52. 55. Pode ser que ela tenha feito o perguntar. Se ela deixou o não, isso aí foi água, só foi se tá lá. Bom, pessoal, ocorreu um problema aqui, que os números meio que apagaram e tá faltando um 55 do grupo 2, tá? Mas se ela tiver feito, eu vou pegar o resultado para vocês, tá bom? Então não se preocupe. Então, gente, depois vocês anotam esses valores aqui de cada um do grupo, tá? Professora, são gramas de quê? Hã? São gramas de quê, esses valores? É o grama de amostra que a gente colocou, das suas amostras moídas, a gente colocou dentro desse tubo, com ácido sulfúrico e mistura digestora, tá? Azulado. Azulado. Um pouquinho, né? O não só, só asa e matéria natural. Não, eu escrevo várias coisas, até coisa de parto de gato. Pessoal, o aparelho que a gente vai trabalhar é esse ventilador aqui, ó, tá? Então, o que acontece? A gente vai colocar aqui em cima, nesse depósito aqui, o hidróxido de sódio. Tá? Então, o hidróxido de sódio a gente prepara, a gente pega, tem um... Acho que não tem ele não. É tipo, ele vem em micropérolas, tá? E a gente dilui ele em água debaixo da capela, porque ele também aquece, tá? A gente faz essa diluição e ele fica líquido, o hidróxido de sódio. Aí a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca o hidróxido aqui dentro. Sempre usar a luva, tá, gente? Aí, aqui tem uma mensuração, ó, 25, tá? Aqui, ó, 25, 50, 75 e 100. Então, para cada amostra que eu fizer, eu vou usar 25 ml, tá? Então, eu abro aqui, ó, e eu consigo colocar 25 ml dentro da minha amostra. Aqui, eu vou colocar o meu tubo, tá? O meu tubo de amostra. Eu vou começar com 51 de quem? Eu tenho 51. Ele deve ser 54, né? Aqui não tem 52. Ah, aqui não tem, né? É. Ele deve ser 55. Então a gente vai começar com a amostra 52 do grupo 1, tá? Essa amostra aqui terminou de ser digerida. Aí eu vou colocar aqui. Aí é tudo em caixa, ó. Vem cá, hein? Vem cá. brincar encaixe de forma que ele fique bem, bem firme, tá? Mas cuidado para não fechar demais e quebrar o vidro também, viu, gente? É uma meio que delicadeza. Eu sempre fecho isso aqui por quê? Questão de segurança. Se esse tubo estourar, não vem em mim, tá? Ou a gente, o certo também é de utilizar o quê? Óculos de proteção, aquele óculos, tá? Tipo de farmácia mesmo. Porque caso isso aqui estourar, não vem direto no seu olho, ok? Aí, agora eu vou utilizar isso aqui, ó. Vocês lembram que a outra solução que eu falei pra vocês? A solução receptora? Borato de sódio. Ácido bórico. Ácido bórico. Né? Ácido bórico. Aí eu coloco aqui. Gente, como é que tá aqui? Tem um aí. Deixa eu ver se eu acho o óculos aqui. Hã? Não, eu só. Aqui, gente, 20 ml de ácido bórico que a gente coloca por amostra, ok? Então eu venho aqui, ó, encaixo ele aqui. Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui para chegar nos 25 ml para o hidróxido de sódio cair aqui dentro da minha amostra, tá? Para começar o processo de destilação. Olha aqui. Eu venho aqui, abro com cuidado, abro só um pouquinho, que ele vai descendo, ó. Bom, agora, gente, aqui tem um sistema que vai circular água, tá? Aquecer, aqui tá aquecendo, se você não ver aqui, ó, aquecendo, a gente liga esse aquecimento e aí a gente vai ligar o aparelho. Tá ligado na tomada? Tá ligado na tomada? E aqui tem um sistema, cadê a água saindo? Opa! Aqui, gente, olha aqui, quando entra em contato com a amostra, fica, ele muda até a coloração, tá? Temos amostras que até que não alteram muito, não. Aí vai começar o quê? O processo de arrasta a vapor. O que, que vai sair aqui? Vai ser arrastado e vai entrar aqui dentro? Amônia. Amônia, né? Por isso que chama arrasta de vapor. Com o aquecimento, libera o vapor e puxa a amônia que vai cair aqui diretamente na minha solução receptora, tá? Infelizmente, a gente só tem um aparelho funcionando no laboratório. Isso é a coisa mais normal nas universidades. Ele está a parte elétrica do vapor. Só de clareza. Limpando o aparelho. Uhum. O certo é perfeito, o branco. O branco tá aqui, né? O branco é o último, você sente essa sujeira. Olha aqui, gente, a solução que era vinho tá ficando verde, tá? Quando chegar aqui nos 100 ml, a gente para, tá? Quando chegar aqui, ó. Aqui, gente, o hidróxido, tá? É tipo um salzinho também, a gente só dilui ele em água, ok? É hidróxido, né? Sódio. Soda cáustica, NA, lá, né? Aí olha aqui. depois da destilação ele fica esse verde também translúcido, ok? Aí eu vou passar para qual etapa? Titulação. Titulação. Aí eu vou usar. O que, que eu coloco aqui dentro para titular? Ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Vocês lembram que tem três tipos de ácido, né? Uhum. O fraco, o médio e o forte. Sim. A gente vai usar esse ácido aqui, ó. De 0,02 normal, a normalidade dele, tá? E o fator de correção, vocês lembram que eu falei do fator de correção? Que a gente adotar um? Nesse aqui, ó, ela calculou, tá? É 0,93. Anotem aí para vocês colocarem no relatório de vocês. 0,93, tá? Agora eu vou fazer o quê com esse processo aqui? Quantificar o quê? O teor de? De quê? Nitrato de nitrogênio, certo? Eu não quantifico proteína bruta diretamente, eu quantifico o teor de nitrogênio. E depois o que eu faço com esse teor de nitrogênio? Vezes 6,25. Aí eu vou achar a porcentagem de proteína bruta, ok? Ok, repita aí, por favor, a concentração. A normalidade 0,02. 2. E o fator é 0,93, tá? Olha aqui, gente, eu coloquei o ácido clorídrico até o zero aqui. Se vocês quiserem vir aqui ver. Ah, já vai colocando aqui, vai fazer o mesmo procedimento só para acelerar a nossa vida. Olha aqui, coloquei aqui até o zero. Então, à medida que for abaixando, o que abaixar aqui vai ser o volume gasto de ácido, certo? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aos pouquinhos, tá? Vou abrir pouquinho. E aí eu vou misturando, ó. Que cor que vai ficar, gente, quando virar? Rosa bebê. Um rosa bebê, isso mesmo. Por que eu não abro isso aqui de uma vez para andar minha vida? Pode passar, não é isso? Aí eu vou estar superestimando o teor de nitrogênio, certo? Aí é gotinha que tá pingando. Deixa eu acelerar isso aqui. Ah, professora, não pode colocar. Vou deixar mais rápido, não. Tem que ser gotinha que eu coloquei. É, mas aí é na prática. Você vai pegando, porque, por exemplo, quem nunca fez acelerar aqui vai ser meio arriscado, tá? Tá vendo que lá dentro já tá começando a ficar rosinha? Aqui. No centro. Não, agora eu vi, porque vocês estavam na frente. Eu sei. Foi o reflexo de uma outra frente. Não, tá virando mesmo. Esse final aqui que é. Eu só tenho que botar no lugar. Tá vendo? Rosa bebê, tá? Tem gente que deixa passar tanto que fica essa cor aqui, ó. Imagina o teor de nitrogênio, como é que, né, vai superestimar. Então a gente chegou aqui, ótimo. E o que, que eu vou fazer agora? Vou olhar o volume de ácido clorídrico gasto, tá? Aqui eu gastei 9,5 ml de ácido. Vem cá para vocês olharem, para vocês verem como é que olha. Aí é a amostra 52, né? É a primeira amostra, do grupo 1, 52. 9,5 ml, olha lá. Vocês não vão querer ver, não? Vou fazer uma prova prática, hein? Vou fazer uma prova prática surpresa. Surpresa. Agora. Repete aí o que eu fiz. Agora, né? Repete aí. Explica tudo que eu falei agora. Quer olhar? É, tenta olhar e passar pra ti. Anotaram aí o grupo 1, amostra 52? Ok, aí, gente. É feliz de ano. Eu sou a repórter. É do zero, 9,5, tá vendo? Aqui é meio. Aí é 9,5. Isso, eu sempre começo no zero. esse aparelho desse, gente, automático, é ótimo. Você não precisa ficar olhando, você só põe aqui e aparece o número digital, tá? Então é ótimo. Mas, né, a gente está trabalhando muito tempo. Aí, eu vou passar para outra amostra. Vou esperar aqui terminar, eu vou completar o zero também, porque senão eu vou perder o caminho da minha vida aqui, ó. Vou deixar no zero. É melhor. É melhor, né? Imagina, eu tenho que ficar lembrando, descontando. Oh, meu Deus, eu tô tremendo. Põe aqui esse restinho. Pipeta pastete. Não, tem que deixar essa porção de tremedeira, né? Pois é, eu vou cortar essas aulas na segunda-feira. Se bem que é terça. Imagina se você. Eu não tava em condição. E 4 horas, com tremedeira. Pega pra toalha aqui. Não, o negócio lá tinha que estar, né? Com a mão vai me entregar agora. Quem que vai querer titular aqui do grupo 1? Ninguém? Então não vou fazer, não. Apareceu, João. Seu voluntário ali. Ela. Você ou ele? Quem? Bate pau ímpar. Você já foi então, primeiro. Quem falou que você bateu o primeiro na luzinha, velho? Primeiras damas. Já virou. Vira. Tá vendo? O Vitor brilhou, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais simpático, meu, mas tá ótimo. Tá? Tem situações que ficam mais distantes. Sempre que eu faço, eu deixo o que eu fiz primeiro aqui na bancada pra ter um ponto de referência, tá? Só coloração do pobre. Mas agora olha quanto você gasta de ácido aqui. Um pouquinho mais que 9. Quanto que é? Um pouquinho mais, 15. Aí, ó, 9.12, tá? 9.12. Tá vendo? Tá no segundo, segunda marquinha, tá? 9.2, tá, gente? Professora, mas se ele usou menos ácido, por que ficou mais alto? Oi? Se ele usou menos ácido, por que ficou mais alto? Eu usei 9.9. É outra amostra. Eu usei 9.5, né? É por causa da quantidade. Vocês lembram que a gente pesa quantidades diferentes? Tá? Então, nunca vai dar a mesma quantidade de volume de ácido gasto, tá? Então, por isso que a gente faz duas amostras, para ter uma média das duas amostras, ok? E a mas não tem problema. Você não, varia, é isso. Por isso que variou o valor. É, mas cada óleo. E são quantidades que você pesa diferente. São amostras, na verdade, passou, né, por aparelho num momento diferente. Então, é por isso que a gente fala chamado branco, igual eu falei com vocês. E a gente tinha que ter feito o branco no início, tá? Eu esqueci de falar isso pra vocês. A primeira coisa que a gente faz é o branco. Porque se tiver alguma contaminação aqui, a gente já desconta. Já fizemos errado, mas tudo bem. Se eu quiser. Acho um erro. Vou completar aqui, ó, tá? Depois eu vou fazer vinho. Vinho. Então, isso que tem que ser sempre quem faz, não é nada. Não é mais. Oi? O ideal é que seja a mesma pessoa. Outra coisa. Isso aqui, ó, esse processo, tem gente que vem aqui, ó, destila um tanto, deixa aqui na bancada e vai fazer no resto da tarde. É errado. Tá? Aqui, depois que você deixa, você tem que fazer o mais rápido possível. Esse nitrogênio pode se perder. Tá? Então, essa etapa aqui, a gente tem que fazer o mais rápido possível. Essa aqui eu posso guardar, tá? Deixar uns dias guardado. Mas essa última etapa, não. A partir do momento que eu destilei, eu tenho que titular. Tá? Você não pode ter perda de nitrogênio. Certo? Certo. Quem que vai se candidatar do grupo 2 aí? Eu quero. Vai, ela. Eu vou botar luva aqui na zona. A gente deixava assim um monte de cena bancada e chegava assim. Também, né? Alguém tem que fazer uma coisa. Vai me matar, você tá com a não faz nada. Você não faz nada. É o nosso ainda é melhor. Cada um tem a igreja que tem. Tá sem vinho. Vinho aí de mil gordão, viu, filha? Abre a torneira já. Mexe. Mexe. Menina, mexe. Tá caindo alguma coisa? Tá. Eu tô achando que tá falando na minha. Ah, tá. Tô cansada de mandar. Vai na festa. Aê! Aê! Pode jogar mais, sim. Tá olhando lá também. Ó, no gol que você vai parando. De olho lá em cima. Pronto, tá no nosso. Aê! Aê! Tá mais forte. Cadê a pegada? Ih, caramba. Deu certo. Caiu a margem, foi mais escuro. Tem problema não, olha quanto que deu. 10. Mas vamos colocar o valor, se a gente não sabe quanto que deu. Imagina 10. Não. 10, viu gente? Ela é assim, com os erros aleatórios. A diferentona, ela quer logo 10. Ela escola de samba. Não tem jeito, gente. Tem duas coisas na vida que não tem jeito. O erro experimental, pai e a morte. O resto. Vocês vão ver que tudo. Repete, né? Não tem jeito. Né? E repetir a morte. Já vi uma frase hoje com uma hora diferente. Não, não, é a sua para pagar. Nada, não tem mais nada. Nada, boleto está querendo ser, mas desde o experimental. É nosso livro, então. Nossa, a lua está não, o boleto não tem. É, mas eu tenho que então, obrigada pra gente. Já vai fazer isso. Deixa eu abrir. Eu vou deixar amigos. Aqui tem. Não. Ai, que susto. Vai ficar na hora. Vai dando a panca. É 55, grupo 2. Vai, Lúcia. Lúcia, sabe ver se eu consigo botar aqui essa asinha aqui dentro. Não, não é boa. Cuidado. Não é Lúcia, como é que vai fazer? Oi? Quando eu toco devagar, eu moro. Na hora de titular, você vai querer titular? Não, eu já falei que eu vou titular já. Ah, será? É a minha, né? Mas eu vou titular se eu tirar as pedras. Oi, cara. É bom já sair assim a quantidade de pequenas. Já sair é tudo. Aonde é isso, Lúcia? Na fazenda, essa mulher. Ela acho que é bárbara. Parasita. A Ria foi se acabar com ela. Parasita. Ela se perde para a nossa. É você, é você. Você tem que ter usado. Não, é que tem que ter usado. Eu só vou ficar com a Lúcia. Aqui, gente, esse outro ácido aqui, ó, é o forte, ó, normalidade 005, tá? Que eu falei pra vocês, a gente tem diferentes concentrações de ácido. E esse aqui é o fraco. Normalmente a gente escreve no vidro aí pra pessoa não se perder. Olha isso. Ali é que coloca ali em cima o ácido bórico. Hidróxido de sódio. Aqui é o ácido bórico, isso aqui é o ácido bórico, que é a solução receptora, tá? O ácido bórico. Gente, isso aqui formou o quê? Vocês lembram? Borato de amônio. Borato de amônio, tá? E essa a mistura que você falou, a mistura digestora, no caso... É o sal, é o sulfato de cobre, o sulfato de... É isso aqui, ó. Mas no caso, é o que tava no tubo, né? Você entendeu? Eu jogo essa 2 gramas aqui dentro. Eu peso a minha amostra, coloco o ácido e coloco a mistura de gestão. Aí fica super marrom. Aí eu vou lá pra cima e faço o processo de gestão, tá? Faz a digestão, tem as placas digestoras onde coloca os tubos de Kiedal que tem possuindo a amostra. Pessoal, e a mistura digestora e ácido sulfúrico. Duas substâncias, né? O sulfato de sódio e o de cobre, tá? Certo. Qual que é o obrigatório? contato de cola. Por quê? O que, que ele faz? Ele... O que, que ele faz com o ponto de ebulição do ácido? Aumenta. Tá, de 180, 180 para 400, tá? E o sulfato de cobre, ele faz o quê? Cataliza. Catalisador, ele faz o quê? Acelera o processo. Tá? Quem que vai fazer esse outro? Lembrar os nomes eu não sei, mas eu sei que o catalisador é opcional e o sal que aumenta o ponto de ebulição é obrigatório. O que aumenta o ponto de ebulição é o cobre. Você tá precisando fazer exame. O catalisador é o cobre. Mesmo inicial. Não, aquela hora já estava ficando, viu? Já tá bom. Tá bom ainda não, vai. Tá bom, Luiz. Gente, vigia a luz aí. Tá aumentando, tá uma coisa gradativa. Não, parou. Tô bem mais 10, 2, 10, 2. Aconteceu o que eu mais temia acontecer. Vai fazer um degradê. Cuidado, pai de luva. Porra de luva. Pega 2. Oi? No lixo? Aqui? Nossa. 10 e 3, viu, gente? Ó, oh, degradê. É, tá tão um negócio gente, vamos fazer na pontinha lá no quadro? Enquanto vai... Agora sim a caixa de luva. Vamos considerar aqui, ó, que essa normalidade, quanto que vocês usaram aí? 002, tá? Vamos usar o fator 1, tá? Vezes 14, vezes 100. Vamos simular esse ácido aqui, ó. Normalidade 002, fator 1, ok? Ó, confere pra mim se isso aí vai dar 28. Eu acho que é 28 mesmo. Vezes 28. Alguém tem calculadora aí? Minha calculadora tá por aí. Esse pedaço aqui todo mundo chama de quê, gente? Chegou em 100. Constante. Isso, constante. Tá aí. O último botão. Olha aqui, gente, a normalidade vezes um fator, vezes 14, vezes 100, eu chamo esse pedaço aqui de constante, tá? Se eu resolver esse pedacinho aqui, vai dar 28, ok? Eu só resumi isso aqui, ok? Dividido pela quantidade de amostra que eu gastei, ó, 251. 6. Aí eu vou resolver isso aí, ó. 9.4 menos 0.1, que é 9.3, vezes 28. 1,03. Pois é, eu tô achando que esse A tá com muito problema. Isso aí é massa, né? %. Esse valor é o quê? Porcentagem de nitrogênio na... asa. Eu quero saber na quê? Em ASE. Como é que eu faço? Asa sobre ASE. Aí eu vou pôr aqui o valor que eu achei, ó. 1,03, 28, completo, ó. 9,3, tá? Uhum. Aí eu quero achar aqui, porcentagem de nitrogênio na ASE. Como é que eu faço? Pego e divido o valor por 1,03 dividido por 95,86 vezes quanto? Vezes 100. Oh, 1,03 dividido por 95,86 vezes 100. Eu vou achar o valor de 1, vírgula, vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Vai diminuir? Eu vou estar tirando o quê? Lembra, água. Lembra, copo leite, Todd, um copo com Todd. Copo com Todd eu faço o quê? Eu concentro e faz o quê? Aumenta o valor, certo? Ó, se diminuir, vocês estão errados, ok? Vocês lembram disso? Eu estou tirando o fator de interferência que é qualquer coisa, tô? A água. Então, eu vou aumentar o valor de 1,03 e vai passar para 1,07. Eu achei a minha porcentagem de proteína já? Não. O que, que eu faço aqui? Multiplica por 6,25. Por que, que eu faço isso? Porque eu quero... Toda proteína tem 16% de nitrogênio, certo? Aí eu achei, ó, minha porcentagem de proteína bruta na base da ASE vai ser 6,71%, ok? Entenderam? Sim. Certo. Vocês vão fazer isso aí, ó, com tudo isso aqui que a gente fez, tá? Com os cálculos que a gente fez, com os valores. E pôr no relatório de vocês. Deixa eu ir lá pegar. Não. Meu Deus! Saiu na pia. Perdeu a moto. Não vai trazer esse negócio. Não, vai fazer com a 57. Ele... O nosso é 57,58. É porque quando acaba o processo tem que descer isso aqui, ó, porque isso vai embora. Tá? Colocar uma relação de entender e explicar o processo. É, porque engoliram. O negócio não é engolido aqui. Alguma dúvida nos cálculos, gente? Não. Não? Tá tudo certo? Olha, tinha que ter feito branco no início, infelizmente. Não vai precisar fazer mais não? Todo mundo copiou aqui dos grupos? Os valores da asa? Gente, isso aqui ó, é 0,2 o quê? Miligramas ou gramas? Gramas, tá? Então, quando vocês fazem o cálculo ali, é o quê? Miligramas. Olha lá, 251 miligramas. Olha o valor que eu passei pra vocês. Ah. 0,2 gramas, tá? Então é só vocês multiplicar aqui por três casas decimais. 1, 2, 3. Então vai ficar, ó, 203,3 miligramas. Como exemplo, o primeiro aí. Entenderam? Que quando eu peço ali na balança, ó, sai o valor em gramas, tá? Você tá com alguma dúvida? Não. Hein, gente? Vocês entenderam? Sim, sim. Não? Entendi. Não mexe aqui, viu? E ficou assim. É. Fica esperto, mano. Eu vou reconhecer aqui. 0,2033. Essa balança ali, ó, eu peso em gramas, tá? Então esse valor aqui é 0,2 gramas. A continha que eu coloco aqui embaixo, ó, é em miligramas, tá? Então como que eu converto gramas em miligramas? Um grama tem mil miligramas. Então eu vou andar, ó, uma, duas, três casinhas. Pega aqui, ó, um, dois, três. Então vai ser 203,3 miligramas. Ok? É só vocês converterem esse valor para miligrama. Andou três casinhas, ó. Um, dois, três. Tá? Aí põe a vírgula aqui. Esse valor do ácido é da titulação. O valor do ácido é a quantidade de amostra que você pesa no tubo, a primeira etapa. VA. Hã? VA. É o volume de ácido que você gastou ali, ó. Da titulação. É. Aí esse branco, por quê? Eu vou fazer um tubo ali, eu vou fazer o mesmo processo no tubo ali. Aí o valor de ácido que eu gastar para esse branco, eu vou colocar aqui e descontar, tá? Que é um tubo, na verdade, sem amostra nenhuma, só que eu quero ver se tem alguma contaminação no aparelho, alguma coisa assim, tá? Ainda falta mais 10. Normais e lembrando. É, você tira as fotos quando chegar a nossa vez? A foto me faz. É, pode tirar foto do destilador e depois eu fazer um experimento, pode ser. Tá bom. Porque como o relatório vai ser digital mesmo, a gente pode abusar das fotos. Olha, eu acho melhor a gente fazer o relatório tudo junto mesmo. Porque se for para fazer cada vez cada um fazer uma coisa. Acho que vai abarrotar muito a agenda de cada um, entendeu? Tanto faz. Acho que eu fiz pra adiantar. Vou fazer a chamada. Gente, nenhuma dúvida? Nossa prova vai até hoje, viu? Certo. Ano que vem. Agda? É a Rita. É a Rita. A Isa. Que forma? Quer saber? Você tá no quarto ou a gente tá no quarto? Ela disse que deve no quarto. Essa aí eu dou, mas essa de matéria você não vou dar nenhuma. Não, não, não. Essa aí eu posso dar, não tem problema. Essa aí eu posso dar, não tem problema. É forma da vida. Mas eu vou pôr assim, ó. É, B vezes C dividido pela asa. Aí você sabe o que é. Aí tem que saber a postura. Gente, é o resto, só se multiplicar pelo resto, ó. Não, eu vou ser boa. Alexandre. Aloísio. Gabriel. Aqui. Ingrid. Eu. Ingrid Lemos. Eu. Eu sempre falo assim. Ingrid. Uai, mais? São três. Beleza? Gente do céu. Pera aí que eu vou tirar aqui, gente. Lúcia, Marcel, Michel, Nájela, Natália, Raquel, ó, Raquel, Robson, eu, Vitor Hugo, aqui. Vitor Hugo 2. Vitor Hugo 2. Tem um monte de Vitor Hugo, um monte de Ingrid. Vamos ligar a informação. É, fazer o quê? Não, não, não, criatividade. Quatro. Muito leve, Alô. Mais leve. Rapaz. Tá rosa, não precisa de pressa, não. Dá pra ver. Cortejando, Alô. Aperta e liga pra fechar. Não tô vendo, sabe? Ainda não. Tá cortejando. Vai ter o quê? Tá caindo. Você abriu a torneira mesmo? Tá caindo. Tá virando já. Às vezes é porque a amostra tem muito nitrogênio. E aí, professora, como é que tá? Mais um pouquinho. Ah, meu Deus. Suspense. Pronto. O dia Luiz foi o que ficou mais perfeito. Aí, ó, o meu tá perfeito, ó. É. Tá não, porque. Não, meu filho, eu quero que você tire foto pra mim. Tá aqui do canto. Ele tá pegando fora da foto. Narcisista, né? Eu pensando que não sabe de paz, viu? É, velho. Arrasou. Tá não, deu 16. É. Já. 16. Foi. Acontece. Ele não ficou certo. Mas ficou menos rosa que o seu, Lúcia. É verdade. O meu tá perfeito. É porque tem muito nitrogênio quando vê assim, né? Talvez aconteceu algum problema, algum mosquito deve ter entrado nessa moto. É. Deu 16 certinho. Não, deu 16 em 1. Deu 6 em 1. A primeira deu errado, aí a sorte conspirou, sabe? Aí expirou e tal. Eu acho que ele voltou lá agora. Ah, vamos, tudo bem, mas. Erros da vida, gente. Tudo melhor. Não dá, não. Só um zero. Não tem razão. Morreu. Quando acontece isso, a gente geralmente repete, tá? Mas como a gente não tem... Repete só porque deu muito professor. É, porque, se, porque assim, você vai ver que em relação à amostra de suagem de soro, que é a mesma para todo mundo, o valor de proteína vai dar muito mais alto. Você vai reparar. E o que, que a gente faz? A gente repete. Mas o meu tá tão branquinho. É, mas é talvez tenha alguma contaminação, alguma coisa aí. Ah, você também não mexeu muito, você ficou assim meia hora parada. Olha a que a gente tinha. Não, se você fizer o cálculo certo, tá bom. Só saber. Cadê o papel que de ofício estava aqui? Com a numeração das amostras? Não, o nosso está mais caro. Eu tenho que conferir se eu coloquei a proteína. Se eu não coloquei, eu coloco hoje, tá? E se eu não lembrar, vocês não lembram, porque eu também lembro. Eu sou típica pra fazer isso. Eu acho que eu vou na disciplina da outra. Dá licença. Não, não vou mais pra mim. Graças também. A fotografia deste lado? Eu acho que já a fotografia do equipamento. Ah, tá. Ela vai chegar a fotografia fazendo uma foto. Perfeito. É que ela quer fazer o outro. Acendeu um negócio. Quando você fica subindo. Quem disse que não? Eu acho que é isso. Ela é boa? Eu acho que é isso. Terremoto? Ela é boa? Ele disse que você, abre parece, você não achou. A Isis. A Isis. Isa, o grupo teórico é Ah, eu conheço o Chaves não. Não, tem um grupo. Você tá generalizando ou seu. Chama foto. Olha, é. Recorde. Ó, oh, Vitor, você não pode falar nada, você não é daqui. Duplamente é uma forma de parabéns. É isso que você tem para os seus filhos? Com certeza. Viu? Vem cá, por favor. Minha moto já é muito melhor que a sua. Eu gastei menos e vou fazer a mesma coisa. Eu fico fazendo uma coisa. Gente, eu não fico falando dinheiro. Não fico falando dinheiro. Não fico falando dinheiro. Não fico falando dinheiro. Não fico falando dinheiro. Não fico falando dinheiro. Sempre é assim? Eles se amam! Eles se amam! É porque a pessoa é competitiva, entendeu? Ai, ai, tem que... Você tá vendo, né? Não, que a pessoa vem me afrontar. Não deixa de afrontar, não para essa vida. A pessoa tenta ser sofrendo, não acredito. Usou 16 coisinhas. Eu usei 16, porque quanto mais você usa, melhor vai ficar, não é, professora? Claramente! Depende do que você tá usando. Tem coisa que sim, tem coisa que não. Exatamente. Assim, a gente não pode usar muito, porque a gente usa pouco. Aquela a foto certa está errada dele, né? É, ó. Aqui, ó. O quê? Esse cor, esse vênus aqui. Não, o meu é o daqui, ó. O dele é esse aqui. É esse. Você falou esse aqui é de Lúcia. Não, esse é de Lúcia. Você falou quanto mais uma foi melhor. Quanto mais rosa foi do Lúcia. Quando você passa a Luiz, um dia você vai fazer um carinho. Deus é mais. Aí eu chego aqui com a metralhadora. Quando você chegar, você lembra, viu, que eu tô aqui, eu tô na unidade com você. Ah, é, você deixou jogar com você. Exatamente. Vai nessa aí, ó, a cobra. Vai que é pra acabar. Eu não joguei sal. Foi eu, mas você. Pode falar no Instagram. Aloysio, você vai mentir pra si mesmo não torna a coisa menos. É a pior mentira. Gente, eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Se eu estivesse mentindo, eu joguei na aula aqui. Eu joguei açúcar em você, mas eu não joguei sal em dia. Você tá nervoso assim? Eu não tô nervoso. É porque... Tá tremendo. Ó, a minha tá saindo aqui, ó. É porque quando jogou você, não é como você treme. Quem não deve não treme. Eu não estou tremendo. Sim, eu vou fazer a viragem. Aí, Robson, bora ver, Robson. É meu Deus. É você, né? Sou eu. Pode liberar, Robson. O nosso foi 16, o seu pode dar 20. Faça a série. Você quer afrontar o outro? Você fez a feia. Só porque o seu saiu ruim. Meu saiu maravilhoso, não dá gasto pra usar. Olha como é que tá. Olha o meu tá clarinho, ó. Eita! Tá engolindo também? Quebrou. Eu vou subir na água ali, ó. Tá focado. Pode seguir agora. 16. Você tá engolindo? Vegano? Ah, tá. Entendi. Alguma coisa vegana. Aí eu já... O ácido é vegano, você pode tomar se você quiser. Bebe aí. Ah, inteligente, você? Né? Ele não, ele botou o negócio pra dentro, pouco a pouco, no mínimo possível, que vai descendo e virando. Usualmente não precisa gastar força para assim, necessário. Tá caindo um pouquinho. Mas assim, o nosso foi, demorou porque foi muito. Ah, lá, gente. Eu só fiz isso aqui, ficou ali pra ficar. Que o nosso vai ser certo. Mais certo que o meu. Ah, não tem essa paciência não. Esse Vênus aí? Não, realmente, o Vênus você não vai conseguir superar, não. Não, só aqui? Queria falar que ainda assim, não, o Vênus é do lado. De Lúcia é o mais forte. Que ela ainda usou menos calorias. Mas eu usei mais que o Lúcia, só que o meu saiu melhor que o Lúcia. Porque se ela falar ruim. Seu carro tá todo errado. Já começa aqui. Já tá virando. Já tá virando, eu tô vendo. Já começa aí. 10. Tá indo, ó. Olha, Fluminense. Eu acho vai. Tá bom. Ajuda. Eita. Compara aí com o meu, compara com o meu. Para de querer comparar com o seu, velho. Aí, ó. Tá, o meu tá mais claro ainda que o dele. 9,6. Você quer ir passar o Silvestre pra competir, meu filho? Você é letrano? 9,6. Isso. Geralmente tá dando 9 por aí. O campeão é um 0. Você perdeu, vou ter 16 para 8. O primeiro deu 0. O segundo deu 0 para 8. Não, porque o primeiro deu 0. Como o signo assistente Michel. Então eu estou 16. O time 16 com 2 dá 8 pra cá. Não pode fazer isso, tá doendo. Inventando moda? De jeito nenhum. Professora, você fica assim, você caminha, sabe? E eu sei que o seu deu alto. Se vier pra errado, eu vou falar. Vai perder ponto, porque eu sei que vai dar mal. A pior professora, parte, já perdeu a primeira você aposta. Você vai dar como fã da aula. A pior parte é justificar com o feijão da bosta. Mas tem que ter mais negócio. Como que eu fazer? Não, mas pode contar no certo só pra eu olhar, comparar. Coisa errada aqui, ó. Não, é esse mesmo. Não, musical. Tá bem, não. Então, tem que ficar bem? Tá bem. Tem sim. Ah, é, né? Tem. Oi? Eu não tô com vontade de ir embora ainda não. Tem quanta coisa pra chegar aqui? Ah, dúvida! Vai falar sobre o que amanhã? Vai apresentar sobre o que amanhã? Não, ah. E a apresentação toda vai ser em francês? Não, ele ainda quer 20 minutos. Como é que você fala 20 minutos? Em outra língua. Em português, você já fica, né? Você imagina, para você, tipo assim, ó, faça de conta que você quer marcar uma viagem, aí você vai para uma agência, você vai fazer seu roteiro, comprar os bilhetes. Como é? Você, 20 minutos fazendo isso. Chega lá, ó, inventando lá. Chega lá, fica assim, alô, aí eu vou ficar, aí eu chego lá, passam 5 minutos, outro, tá muito cheio lá, porque 5 minutos que eu tô tentando ligar, não é possível. Ninguém quer sair. Avestruz? Mas dentro de uns limites do que deveria ser um galiforme, né? Era um galo. Peraí, era um galo ou era um avestruz? Me fale. Calma, abre pra cá. Sabe por que tá tudo dando errado? Porque o olho gordo de Aloysio bateu. Olha, vire pra lá. No final foi tão fácil que a dele deu errado. Deu errado antes que Deus te castigue. Não deu melhor. Que maldade mesmo. Você tá bom, sabe? Amiga, pra ver, tá claro. Olha, você não me apresse que eu vou virar esse negócio. Ela vai bater em você, viu? Gente, os próximos dois são os brancos, tá? Quem fizer é uma gotinha ou duas, vocês vão ver que vai virar. Viu? O negócio é bem. E aí, prova, tá caindo. Não, tem que abrir, né? Tem que abrir. Não, saiu nem do lugar. Meu Deus. Ah! Dá uma estradinha. Olha aí quem tá do seu lado. Pra cá. Poxa, eu tô com a Luiz, né? Já tá fazendo o nosso errado. É o olho, meu filho. O olho não tem olho, não, né? Para que tem um cabelo rato pra ó, relaxa, só vira em torno de 9, ó. Não, bota deixar até 16. Que isso, Aloysio. Mexe, amiga, dando do Cristo. Pode mais também. Não, não, não. Calma, já tá descendo, já tá no quarto. Tem que dar uma rodada. É, não, tá fazendo certo, Axa. É a mesma velocidade que eu tava usando, tá fazendo certo. Tá na coisa demais. A pressa inimigada. Não, pra iniciante isso é perfeito, uma velocidade perfeita. Ajuda na perfeição. Não, sorte de iniciante, mas todo iniciante tem que ser velocidade lenta mesmo. Minha filha não nada a ver, minha filha tá linda, tá com uma magenta maravilhosa. Calma, o achei que ela era não, sou destra. Mas eu podia falar ambidestra, assim, né, que é pra dar um... Era pra mexer com a outra mão, né? É. Mas qualquer coisa eu... Pois é, por isso que eu tô te perguntando, porque geralmente, né? É porque eu tenho um ritmo melhor com essa. A minha mão esquerda aí, um pedaço de coco. Que? Calma. É porque eu não tenho muita coordenação motora com essa mão. Mas é porque geralmente a gente controla os dois ao mesmo tempo, né? Não, mas aí eu vou ter bem... Bem coisadinho, justamente pra isso. Eu já fui pensando nisso. Não, é porque pra coisa que não exige muito trabalho, aí, qualquer uma serve. Tem que fazer assim, ó. Vai botar aqui, vai fazer. Porque o certo é o seguinte, a gente fazer o branco antes de começar qualquer análise, viu? Porque aqui já deve estar, sei lá. Ia dar pelo menos uma diferença, mas esse aqui eu tô achando que vai não. E aí, vem? Mas esse aí, aí já tá chegando novo. Vou ali dormir e volto já. Real, amiga. Ah, tá ficando rosa agora. Ah, não. Tá assim. Aí já tá virando já, já tá virando. Ah, se você mas... abaixar aí, não vai sair mais nada. Tá passando de... Não vai dar certo. Mas quer chegar no rosa, bebê. Tá no 10. Aí, tá ficando rosa. É, tá passando ali. Não, as horas ficam assim também. Isso mesmo. É a terapia, ó. É. Ó, tem 20 negócios pra você fazer aí, viu? Imagina se tivesse 2.000 igual fazia. Você fez 2.000? É que falou na sala. É porque eu mexi com o aminoácido. Eu tinha 1.000 na roça. Aí, pronto. Liga, tá bom. Vai lá, mexe. Aí, é. Pronto. Ainda ficou mais escura que a minha. Meu Deus, velho. Sai daqui. A luz não reparando. Justamente. Não, mas é sério, ainda saiu mais escuro. O parâmetro é esse aqui, ó, Luiz. Não, o parâmetro é o meu. Deu certo. A professora usou 9, você usou quanto? 16? Ah, deu certo. Deu 11 o quê aqui? 11,5. Não, 11,5 é aqui, é 11,3. Aí, ó, todo mundo, 11 deu o máximo, né? Vamos ficar 16. Exatamente, mas achou. E ainda todo mundo tem duas amostras. Olha aqui como é que fica o branco, tá vendo? Qual é? Muito, muito qual foi o coisa assim? Ó, são os... Pelo menos uma ou duas gotinhas que vai virar. O primeiro foi 9,6. 57, 58, 59. Pronto. Ficou bem parecido. Você é tá vendo? Com 11? Com 11. O meu foi com 8. Mediu aí? E 8, Luísa? 8 vezes 3. 2. Não, 8 pode ser. Ah, eu fiquei feliz. Dividido por 2. Ah, eu não concordo. Não, mas eu vou começar. Mas você vai dar 2. Daqui a pouco eu vou entrar. Aí eu divido sua nota em 2 também. Ai. Cadê isso? Pode? Não. Não pode. Pegar essa nota lá, medindo com 2. Quem que vai fazer o branco dele cadamente? A Luísa, né? Com certeza. A Luísa. Quem não fez ainda, gente, faz é quem não fez. Vai, Vi. Quem não fez, pronto. Não é o poder ajudar a morte? Vai lá, o acerto. Não quer não? A Natália? A Natália quer. Natália quer. A Luísa é parâmetro, não? Não, eu sou parâmetro. Eu sou parâmetro. É o parâmetro que não se deve fazer, né? Eu sou parâmetro do que você deve fazer, mas eu sou uma pessoa tão legal que deixa meus colegas participarem. Eu não sei. Umidade pura. Prática. Olha aqui, gente. Você não vai ter um pouquinho de nada, vai virar. Verde oliva. Verde oliva. Humildade. Sai daí, Alan. Tira o olho, pelo amor de Deus, pra não dar errado o negócio também. Não, o quê? Agora nas coisas dos outros, mas. Eu agorei a sua. Agorou de todo mundo. Do meu lado, falando que era pra eu abrir pra liberar geral. Você ficou do lado de todos. É, exato. Perfeito, Natália, perfeito. Tá ótimo. Por isso é um pouquinho. Olha lá, 0.3, tá? É. Tirar uma foto. Anotem aí, gente. O branco deu 0.3, tá? Os outros grupos. Aí, ó. 0.3. Só falta a última aí. Você não tá liberado. Aí faz a média dos dois brancos, tá? Aham. O branco foi o qual? 761. São os dois. São os dois, 60 e 61. O primeiro foi 60. Só mais uma e vocês estão liberados. Alguma dúvida? Nada? Não. Então tá, na próxima eu conferir se não tem dúvida, viu? Anota pra gente ter dúvida. Vou conferir na prova. Mas você esqueceu na prova, toma os slides, ok? Só estudar. Vou botar com o capô. Esse negócio costa. Nossa, meu Deus. Mas você anota outro. Certo. Oi? São o quê? Não sei, eu nem fiz a prova. Depende do meu humor. Professora, seu humor vai estar muito bom. É Cláudio toda, é. Eu também sou de Minas. Você é de onde? Você não é do Rio, não? Não, do Rio é ele. Eu sou de Ouro Branco, mas minha família mora em Lafayette. Lafayette, eu não falo muito. Eu sou de Pé. Eu não sei onde é. Ninguém sabe onde é. Não, Lafayette, eu não falo assim. Meu avô ganhou uma rua com o nome dele lá. É? Recentemente. Não, mas é porque ele mora lá. Desde que ele nasceu, então ele conhece todo mundo. Ah, só dormiu, só dormiu. Todo mundo, né? Cidade pequena é bom de nossa, adoro. E lá é assim, desse tamanhozinho. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. É, exatamente, é eu ia falar. Né? É, né? Saber da vida dos outros. É a melhor coisa, saber da vida dos outros. Eu chego lá, depois de tipo, 10 anos. Depois eu digo, embora. Todo mundo na cidade. Ah, você é neta de Sodomio? Você é neta de Sodomio? Eu não te conheço. Todo mundo conhece quem que é. É bom demais. É. Interior? Da roça. Ah, não. Peraí, roça também não. Não, a minha cidade tem igreja. 8 mil habitantes. É muito pequenininho. Mas assim, a gente vê o nível da cidade quando você acha o seguinte loja. Tem lojas americanas lá? Não tem. Meu Deus, tem uma cidadezinha lá. Tem correios, tem correios. Tem correio, tem boticário. Não tem boticário. Boticário, então tem é a cidade. Tem capaz, né? Carro. Porque carro mais perto é em qualquer lugar. Não, é Felizlândia. Boticário que tem em todo lugar, né? Qualquer lugar. Não, menos em Felizlândia. Mas por ver que fica meia hora de Felizlândia, tem a boticário. Tem a boticário, entendeu? Onde pra você? Por ver. Corbeiro. Sete Lagoas, BH, a gente fica... Ah, é tudo pertinho? É, tudo pertinho. A gente é bem ali no centro, quase norte de Minas, bem no centro. Eu sei que Lafayette é meio perto de Ouro Preto também. Então, isso tem Viçosa, né? Pra quem não sabe lá. É, Ouro Preto fica 2 horas de Viçosa. Aí eu fiquei 10 anos em Viçosa. Eu lembro que quando... Meu Eda era vivo, a gente pegava uma estrada pra nossa cidadezinha. Porque eu fui embora muito cedo. Tem muita gente de Viçosa, que estuda em Viçosa, que é de Lafayette. É. Eu acho que meu primo tá fazendo medicina na de Viçosa. Se eu não me engano. Ou é que já tá. Quando eu tava indo embora, a gente começou a fazer medicina. bonita no estádio. Se um dia me deram voltar para ela. Vai lá, porque ela parece estilo americano, sabe? É, universidade americana. E professora, boa Luana. É. Aqui, ó. Oh, mas aqui não tá ruim, não, viu? Porque aqui tem tudo que precisa. Tem que ter universidade, não tem nada. É porque só não pegou a época que tava tendo tiroteio aqui dentro da UAN. Que isso? Foi ano passado. Gente, eu tiroteio lá na pista do parque. Era assalto direto. Ah, mas eu já fui assaltada aqui duas vezes, Salvador. Não, mas tô falando aqui na universidade. Eu nunca tinha sido assaltada, gente. Eu andava, eu corria de noite ali, ó, lá pro lado da casa, eu sozinha. Tinha medo de nada quando cheguei em Salvador. Quando eu fui assaltada, eu falei assim. Mas pra você riu na cara do perigo, né? Eu fui falada do lado da favela ali. É do Calabar? Ali, sabe a... As gordinhas da aula ali, pra frente, eu não tô vendo. Professor, não é mesmo? Eu ia correr todo dia ali, ó, de boa. Oi, Paulo, tá andando sozinha, minhas amigas lá, e você não pode me dizer, pai, eu sou amiga de todo mundo. É, Vanessa, pô. O cara chegou perto de mim, ó, me passa esse celular. Até hoje eu sou traumatizada, entendeu? Pois é, bom, essas ele ainda foi tio, que tem gente que chega. Ixi, ele não começa a ter ainda, aí, tá bom. Nossa, que tipo de ladrão é esse? Olha aqui, isso aqui já, né, um pingo de nada vai entrar. Zero vírgula um. Vai. Não vem agora não. Aí, cadê? Já mudou, não? Já. Pronto. Pronto, tá hoje. Eita! Eita! Tá vendo? Foi? Foi. 03 também. Certinho. Pessoal, dá pra calcular a média aí já, né? Pessoal, 03 também. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Tem meu e-mail, fica ali na pós-graduação, tá ok? E a prova é semana que vem. Espero vocês lá, tá? Na sala. Até semana que vem, abraço pra todos. Ah, só pra fechar aqui. O que eu faço aqui pra limpar o aparelho? Eu faço com um tubo com água destilada normal, tá? Deixa aqui rodar. E depois eu venho com ácido acético, porque o hidróxido de sódio fica corroendo o aparelho. Então neutraliza, tá? O ácido acético. Eu faço a solução de ácido acético e água e jogo aqui e tá limpinho, ok. Ok? Ser feliz. Serve passar um vinagre? Serve passar um vinagrinho? Não, ácido acético. A gente tem um ácido acético concentrado, você dilui. Ah, tem que ser bem concentrado o ácido acético. Não, a gente dilui, tá? Não pode ser concentrado demais, não. A proporção eu esqueci, mas depois eu passo pra vocês. Mas é diluído, não pode jogar o ácido acético por aqui, não, tá? Ácido acético por laboratório, ele queima sua calça, tá? Ele queima seu papel. Ah. Obrigada. Passa o calma, 60. É, o branco 60. 0,3 ml de ácido clorídrico. Tchau, prova final. 58, calma. É. O branco 61 também deu a mesma medida. Tchau, tchau. É, eu já botei aqui branco, que é a mesma coisa, então. É. Aí já faz a média de cabeça mesmo. Vou. Pronto, valeu. De nada. Experimento búfalos. Mas o que é perder uma moça? Perder uma parte.